delis, pistola, cartucho, vários carros, bicho. Nasce, cresce, morre, a vida é um ciclo. Mas não volto a ser pobre, depois que eu ficar rico. Estudo é luxo, bebida é lixo, pistola, cartucho, vários carros, bicho. Nasce, cresce, morre, a vida é um ciclo. Mas não volto a ser pobre, depois que eu ficar rico. Big buns, big drinks, Jack Honey, Bullback, Big Mac, batata grande, Big Booty, perfume, Paco Rabanne. Demônios e problemas cercam o meu quintal. Flores perfumadas plantei no jardim. Siga a oração pra me livrar do mal e de todos aqueles que querem o fim. Confesso, eu já nem lembro que é o dia normal. Rotina é complicada e gosto dela assim. Rachixe com tabaco às vezes me faz mal, mas assumo que eu fumo ele mesmo assim. Estudo é luz, bebida é lixo, pistola, cartucho, vários carros, bicho. Nasce, cresce, morre, a vida é um ciclo. Mas não volto a ser pobre, depois que eu ficar rico. Estudo é luz, bebida é lixo, pistola, cartucho, vários carros, bicho. Nasce, cresce, morre, a vida é um ciclo. Mas não volto a ser pobre, depois que eu ficar rico. Como a volta do boêmio eu deixo engatilhado. Sete balas pro inimigo e um copo do lado. Vivendo comemorações como se fosse sábado. Frustrações eu já sofri, hoje eu conto os patacos. Sem querer contar vantagem, sou um favelado. Os dias são curtos quando eu estou focado em tirar a vida do básico. A falta do simples me fez querer ter mais que o necessário. Cuidar dos negócios e seguir prosperando minuciosamente no estilo soprano. Vida longa para os nossos, pros que estão invejando, que se mantenham vivos pra ver nós forgando. Estudo é luxo, bebida é lixo, pistola, cartucho, vários carros, bicho. Nasce, cresce, morre, a vida é um ciclo. Mas não volto a ser pobre, depois que eu ficar rico. Estudo é luxo, bebida é lixo, pistola, cartucho, vários carros, bicho. Nasce, cresce, morre, a vida é um ciclo. Mas não volto a ser pobre, depois que eu ficar rico. Big man, big gang, big money, big buns, big drinks, Jack Honey, Bullback, Big Mac, batata grande, Big Booty, perfume, Paco Rabanne.